É Lúcio CDs. É Lúcio CDs. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Carroça da Saudade. Dá-lhe, Toninho. Faz um bocado de tempo que a gente já não se vê. Eu preocupado querendo saber de você. Se existe outro alguém, se conseguiu ser feliz, se me esqueceu, ou se ainda pensa em mim. A carroça. Hoje acordei com saudade, pensei te telefonar, te convidar pra sair pra qualquer lugar. A nossa primeira de hoje. E abrir meu corpo pra machucar logo o coração. Dizer, não tô nem vendo. Não é pra você nada. Não dá pra te esquecer. Dá-lhe, carroça. Eu sei que nós combinamos que tinha que ser assim. E dar um tempo seria melhor pra nós dois. Tanta coisa em comum, mas era melhor cada um viver sua vida, seus sonhos separados. Como é que é, Caribe? Mas o que a gente também esqueceu foi de combinar. Quando a saudade chegasse, o que ia fazer? Eu não quero mais ficar sem você. Eu te amo. Não dá. Não dá pra te esquecer. Só eu sei a falta que você me faz. E o medo que o vazio traz na minha vida sem você. Você me faz. E o medo que o vazio traz na minha vida sem você. Carroça da Saudade. A carroça. Hoje acordei com saudade, pensei te telefonar. O verão tá na porta, né, gente? Pra sair. Mês das férias. Vai ter muitas fronteiras com a carroça. Entre elas, dia 14 de julho, lá na Prefeitura de Salinas, lá na praça, claro, a carroça. Não dá pra te esquecer. Caribe Show e a sexta-feira. Só eu sei a falta que você me faz. O medo que o vazio traz na minha vida sem você. Saudade. Virar. mulheres apaixonadas pelo maestro já na área. Diga que você pretende tudo deixar. Aniversário dos nossos manos. 8 anos de alegria, de muita curtição. Parabéns, viu? Também ali pelo camarote, aniversário aí da integrante, aí das nossas carroceiras, os Carroceiros Sem Fronteiras. Também ali pelo outro camarote, a empresária Jussi. Fique bem longe da confusão. Aqui no ladinho. Vida agitada, da poluição. E nossos badaladores também, um aninho. De quando o sol se for e brilhar a lua prateando o chão, vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Fábio da Pedreira. Atenção, garçonete Adriane. Dá um chega aqui no lado. O meu compadre Diogo da Triton. Diga que você pretende tudo deixar. Que só lhe interessa da vida poder me amar e ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Parecia um sonho, a gente fica junto, andar a pé na chuva, sem medo de amar. Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo. Olha o meu amigo Ed e a Dona Vera, o nosso casal velha guarda. Bora careca, bora careca. Aceita que tu. Alex dos Fanáticos. Amor não. Já por aqui no apoio. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Aí, Cabo Júnior. Vai passando o tempo e eu não sei. Curuzu não dá. Na Curuzu não dá. Não dá. Não dá. Ficar sem você não. Nossa querida Edilson, a gente se abraçando. Aniversário antes de hoje. Momentos que os nossos carroceiros sem fronteiras. Difíceis de esquecer. Olha, os manos começaram com 100 baldes. E 20 garrafas de uísque. 40 Red Bull. Meu Deus! Eu volto pra você. Fernando, o homem da cegonha. E aí, japonês? Como é que é, Caribe? Aceita que tudo se perdeu. Amor não dá. O que meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Minha amiga Simone Lopes. É Ela tá de volta. Como é que é? Cada passo seu, Lene da Marambaia. Cada movimento, a todo momento, só dá você em meu pensamento. Quando a noite vem, quando sopra o vento, meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. E aí, Carla? Eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer? E aqui tá do uísque. Pra conquistar você. Cadê de Nelson? Cadê de Nelson? Cada gesto seu, eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. O Carlos também está por aqui. Alô, Big Big. Eu quero. Aí, o DJ Johnny. Cadê o Johnny, hein? Ter você pra mim. Aí, Johnny. O que eu posso fazer pra conquistar você? Aí o presidente John, aniversário dele também, é uma só alegria. Os nossos manos. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Carroça da Saudade. Eu hoje acordei pensando e chorei sozinho. Eu não acreditei, você não estava mais. Me belisquei com força e vi que não era um sonho. Tentei me desligar de tudo e não fui capaz. Andei a casa inteira e louco gritei teu nome. E o abajur da sala aceso me fez lembrar das horas de amor, das juras, amor e plano. Ed. De quando eu te fazia amor no mesmo sofá. Como é que é? Versos de amor, sinto no ar, sonhos vividos. Olha, amiga, a nossa advogada Ketley. Não farei nada sem você aqui. Carreira solo? Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Sem graça agora que eu já te perdi. A carroça. O homem da Triton. Ainda guardo em minha boca o primeiro beijo. E a rica de Lúcio. Ainda sinto teu perfume a me acompanhar. No pensamento eu tenho ainda dos mesmos desejos. O coração acelerado por atingir. Amigo careca e a loura, só na manha. Que bom seria se eu pudesse te ver agora. Você, você. Daqui a pouco a gente vai esquentar. Que eu sempre te amei. Fazer você saber que nada mais tem sentido. Comitivo é carroça, é festa. Que nada chegaram por é aqui. Mais importante do que você. Requisitada. Restos de amor, sinto o ar, sonhos vividos. Hoje não valem nada sem você. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Tudo é sem graça agora que eu já te perdi. Só na malha. Meu amigo Herola do Planeta Show. Terei valor para enfrentar a sua cara. Terei coragem para ver em seu olhar aqueles olhos que amei desde criança, que ainda queima, me maltrata e me castiga. Terei coragem para ver em minha frente e simplesmente com um pouco de desprezo fingir perfeito para que penses que não te amo. E só dizer o suficiente: oi, tudo bem? Reginald. Aconteceu aquela triste agonia que eu pensei que tarde ou cedo viveria com esse amor cheio de orgulho e mistério contra mim. Eu tentarei, vou procurar outro motivo para achar. Aí o parceiro Hélio, sua atenção e o gel do mel. Jeito, se não for assim, te falarei com mais carinho. Oi, tudo bem? Dali Carroça. Os nossos patentes do Brega também já na área. Vamos sempre no apoio. Terei valor para enfrentar a sua cara. Terei coragem para ver em seu olhar aqueles olhos que amei desde criança, que ainda queima, me maltrata e me castiga. Terei coragem para vê-la em minha frente e simplesmente. Olha quem chegou! Um pouco de Cinza das Marcantes. Fingir perfeito para que penses que. Alô, Adriane! Dizer. Bora, Adriane, vem aqui com o Ziza. Oi, tudo bem? Ele trouxe só 5 mil reais pra gastar. Aconteceu aquela triste agonia que eu pensei que tarde ou cedo eu viveria com esse amor cheio de orgulho e mistério contra mim. Eu tentarei, vou procurar outro motivo para chamar sua atenção. Aí o meu amigo Cabo Júnior, rapaz, ele me manda mensagem de manhã, de tarde, de madrugada, vou te contar, viu? É, Cabo Júnior. Robert do Líder, agora é Luciosa. Olha a música do babuíno, rapaz. Dali Carroça. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. E aí, Ed? Com esse olhar negro de menina, me fez nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito pensando em você. Carroça da Saudade. Lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca. Minha amiga nega saudade também, Zé Bradinho. Aí, Adriana. Agora o trio de luz está completa. Adriana, a nega saudade e ela, Simone. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Búfalo do Marajó. Vamos lá, filho. DJ Toninho. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. Carroça da Saudade. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Dá-lhe, Toninho! Foi sem querer que derramei para nossas meninas de São Isabel. E aí, meninas? Lá do Colégio Conexão. Como dói a solidão. Não. Agora estou sozinho, precisando de você. Você não está por perto pra... Aí o casal, a Bela e o Vera. Aí dos nossos manos. A estrada dessa vida está difícil sem você. As meninas do Litrão, também daqui do lado. Você não está por perto pra poder me... Só tá faltando ela. Ela. Ai, Sandra. Hoje eu estou arrependido. Precisando de você. E você não está por perto pra poder me ajudar. A estrada dessa vida está difícil sem você. E você não está por perto pra poder me voltar. Estou a lhe esperar com todo um grande amor. Minha querida Branca. E aí, Branca? Foi você quem... A nossa empresária Júcia ali pelo camarote. Pensando. Aniversário dela. A rainha do ouro. Maior que o meu. Daqui a pouquinho eu vou te encerrar aí, viu, menina? Quando você foi embora, pra mim foram tristes demais. Nunca pensei que você fizesse a falta que agora me faz. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Mas volte pra mim se o seu amor for sincero, meu bem. Não me interessa Rádio CDs. Meu amigo Fábio da Pedreira. Grande guerreiro Fábio. Um abraço pra você, garoto. Tatá! E a Dani? E aí, Tatá? E aí, Dani? É nóis! Quando você foi embora, os dias pra mim foram tristes demais. Nunca pensei que você fizesse a falta que agora me faz. Espero que você decida e que volte logo. Diego, bora, Diego! 0-0 aqui. Mas volte pra mim, se o seu amor for sincero, meu bem. Não me interessa você vivendo comigo e pensando em alguém. Espero que você decida e que volte logo. Outra vez você diz que precisa partir, mas eu não entendo por que vais me deixar conversar. Escuta-me, ei, Marcelo do telão, nesse instante te peço. Dá uma olhada aí no teu zap aí, Marcelo. Instante, não há felicidade. Mas eu acredito que você vai voltar. DJ, oferta, escuta-me, te amo. É Caribe Show! Pra mim. Alô, Raul! Também meu parceiro Cavanhaque já por ali. E aí, Cavanhaque? Você diz que precisa partir, mas eu não entendo por que vais me deixar. Roberta, escuta-me, nesse instante te peço. Com você tão distante não há felicidade. Minha querida Elida! Mas eu Elida Pelicê! Acredito que você vai voltar. E aí? Roberta, escuta-me, te amo. Volte pra mim. Só você não entende o quanto eu te quero. Só você não entende a razão desse amor. Você tem algo especial que me prende e me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim e por isso estou feliz. Leandro Rodrigues, eu só quero o andarilho, você, meu e o DJ Giza das Aidas Marcantes. Valeu! Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Tem motivos pra esconder. Eu te amo e pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar. Você tem algo especial que me prende e me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só coração. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Eu te amo. Não tenho motivos pra esconder. Eu te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar. Robert do Líder. Agora é Luciosa. Você tem algo especial que me prende e me domina. Só você eu vou amar. Tá escuro aí, rapaz. E vem comigo, enxuga o pranto. Aqui tá do uísque? E deixa o amor te iluminar. Não dá pra ver nada. Sobre meu manto, te liberta desse medo. Me faz teu segredo. Os melosos. Faço sonhar. É tão fácil ser feliz se encontrar. O fluxo. Ruas vazias sem nada pra dar. Olha a Ruth! O velho ditado que diz: minha ex-cunhada. Ser feliz é saber se entregar. Te quero, amiga, pra ser teu escravo e senhor. E aí, José, como é que tá a Sori lá? Te quero, amiga, te quero, amante, amor. Teu escravo e senhor. Te quero, amiga, te quero, amante, amor. Carroça da Saudade. Eu sou o teu caminho. Pra que espanto se tenho tudo? Vanessa também por ali. Um abraço pra você, Vanessa. Aí o nosso presidente aí, nossos carroceiros sem fronteiras. Alô, Denis. É tão fácil ser feliz. O homem de bolinho do bacalhau. Não se perca pelas ruas, ruas vazias sem nada pra dar. Siga o velho ditado que diz: ser feliz é saber se entregar. Te quero, amiga, pra ser feliz. Tá chegando o verão. Transas de verão. Reginaldo Rosa. Foi tão bom te conhecer, amor. Foi tão bom. Sal do mar, tempero, mel. 0-0 aqui, Diogo. Garganta tá seca. Foi tão pouco, já passou. Foi só um verão. O homem da Triton. E aí? Ficou pra sempre no meu coração. Carroça da Saudade. Foi tão bom te conhecer, amor. Foi tão bom. Sal do mar, tempero, mel no teu batom. Acredito que a advogada tá a carreira solo hoje. Verão, mas deixa o mar. Alô, Ketley! Dentro do meu. Agora é carreira solo! Meu Deus! Lembra como foi tão louco aquele dia? Estavas procurando companhia. daqui a pouquinho, lá no Natália Lins. É só que se comenta em Belém do Pará. A volta do forrozão do Natália Lins, claro. Claro, a carroça vai estar lá. Aí domingo, pela primeira vez, lá no Ponte das Flores. Aí na segunda-feira, abertura do verão, lá em Outeiro, no Ipanema. Foi tão bom te conhecer, amor. Foi tão bom. Sal do mar, tempero, mel no teu batom. Foi tão pouco, já passou. Empresário Fabinho da Vila. Mais que um verão. Aí o mais um. Deixo o motor a Charles. Dentro do meu coração. Lembra como foi tão louco aquele dia? A galera da Via Loki. Companhia. E eu ali querendo me chegar. Me chegar. Você que tá com seu amor, então faz assim, ó. Abraça, meu amor. Abraça ela, abraça ele. Não sei. Isso nada. Sem você. Meu Deus do céu. E deixe, amor, que o tempo. Minha Luciosa. E pra nós dois. Um beijo pra você, menino. Abraça, meu amor. Saudade. Abraça, meu amor, abraça-me. Não sei mais viver sem você. Me deixa, amor, que o tempo não passe pra nós dois. Abraça, meu amor. Pega lá, pega lá. Faz sua missão, vai. Minha distância me fez desistir. Sonho contigo até sem dormir. Vejo seus olhos olhando os meus. A música foi eleita a música do verão em 1986. E a gente toca na saudade. Tá chegando o verão. Quero te encontrar numa noite de luar. Uhul! No bar do parque para o velho. Gravis. Você calada. É meu parceiro. No meio da multidão. Tento falar da minha louca paixão. Que me deixa cheio de escondidos. Aí, Amanda! Pecado de Adão. Vem te embora, vem te embora. Aí, ei, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Melhor sexta de Belém. Aí, ei, ui, ui, ui. Caribe Show. Tá chegando o Festival do Caranguejo em Quatiburu. A carroça clara vai estar lá. Em pleno verão, sonhos contidos dos pecados de Adão. Ai, ei, ei, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Ai, ei, eu, essa música é a cara do cabeludo, viu? Vai, vai. Meu amor. E aí, Thay? Me tire desse. Aí, Midian. Da saudade. A saudade que eu sinto é grande, não posso evitar. Desde esse momento em diante, não consegui ninguém amar como você, amor. Volte, por favor, me tire desse castigo. O que foi que eu fiz com você adivinha, é? Agora. Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. A carroça. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Bora pagode, bora pagode. Por isso escrevi amigo André por ali, canção. Zeca dos Guardiões. Eu vi é meu parceiro. Poder te falar. E aí, Jussi? Aniversário antes da noite também. Olha o camarote como tá florido ali, ó. Meu lado esquerdo, onde está? Lado direito. Ai. Também os carroceiros sem fronteiras. Comissão de frente, os nossos manos. E aqui no ladinho, os nossos badaladores. Uhul. teu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Grito por seu nome sem parar, sem saber onde vou. Mas foi somente um sonho bom. Esse é Velha Guarda. E aí, Marina? Era tudo tão perfeito quando eu estava com você. A chuva, o sol, o vento, o mar e a natureza abençoa. Mas de repente o sonho acabou. Eu não vi a chamada de vídeo, eu vi, viu? Para de cair. Carroça da Saudade. Mas de repente o sonho acabou. Você se foi e eu fiquei sozinha aqui. No nosso mundo, sem chuva e sem sol, só me restou. Orgulhosamente, Marajoara. Para Marcos! E aí, Marcos? Foi você quem falou que o nosso romance chegava ao fim. Foi você. Minha querida Socorro Borges. Tô te achando meio triste, Socorro. Bora, menino. Tão triste assim. Bora tomar uma, bora. Foi você. Bora tomar uma. Então pronto. Perdoa meu coração. Aí, barbudo. Ele não quer solidão. Helene. Por isso perdoa pra mim. Carroça da Saudade. Pense um pouco em nós dois. Em nome do amor, te peço assim. Vem pra mim. E aí, Kathleen? Perdoa meu coração. Doutora Kathleen. Ele não quer solidão.

Roça. Amor é traição, me deu. Foi sempre, sempre quis me perder. Uma coisa. Olha a carroceira Alessa chegando por aqui. Veneno. Cadê Ana Maria, hein? O teu sorriso. Olha, tá ali no camarote. Fiquei. A empresária Ana Maria, lá do Pitos. Aí a sua contadora, Amélia. E foi tudo assim. E também o seu segurança. Tá tudo ok aí, né? Tudo ok. Então pronto. O para verdade é tão imenso, devias crer. O caminho para verdade. Grande André considerado. O Adriano, a Silvani. Ao lembrar. Silmara. Seguidores da saudade. Baraziza, Baraziza. Caminho pra verdade é tão imenso, devias crer. Caminho pra verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que já me perdeu. Voltei, mas agora só pra ficar. Porque jamais eu um momento pude esquecer. Para cabeludo. Vou te dar as estrelas todas do céu. Aí, Socorro Borges. Isso vale tentar, amor. Ah, mas todo mundo solteiro do carro é festa. É sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. Cadê as meninas, hein? Cadê? Cintilante, mas bela é o teu olhar. Só você. Bora, Fernando! Tem um dom de iluminar. O homem da cegonha e a mulher da cegonha. O sol e a mais bela luz do luar. Vale tentar, amor. Teu sorriso é sempre o meu. É, Triton, tá 0-0 ainda aqui. Vale tentar, amor. Cintilante, mas belo é o teu. Eu me lembro muito bem, a gente era feliz. Mas de todo aquele amor só resta cicatriz. Não consigo entender por que findou assim. Eu era pra você, você era pra mim. A saudade bate, fere o meu coração. Não é fácil acreditar que tudo foi ilusão. Porque se eu fosse Dona Cegonha, dava pra mim. Mudava o rumo dessa história pra um final. E aí, mulher? Feliz. Todo lugar que eu vou perguntam por você. Indagam se a gente acabou, digo, tem nada a ver. A gente só tá dando um tempo pra poder voltar. Pois até mesmo quem ama precisa pensar. Pensar em fazer tudo ser como era antes. Meu casal velha guarda. Que não vale a pena ficar. De Dona Vera. Pensar em se entregar e abrir o coração. Amor é liberdade, amor não é prisão. Alô, DJ Toninho. Fala pra mim então, como é o amor? Como é o amor? Vai, vai. Quem ama, respeita. Quem ama, não mente. Quem ama, não fere. Quem ama, não trai, né? Quem ama, sente. O amor de verdade. Será? Não é passageiro, é pra eternidade. Não trai, não. Inteiro. Quem ama não deixa o outro sozinho. Nem nunca ofende, sempre dá carinho. Quem ama apoia, divide